pudesse ficar ali mais um pouco, eu ficava. Mais interessante é a inter-relação, né? Que vocês conseguem ensinar pra gente entre todas as matérias. Que é algo que é difícil aprender tendo aula normal de manhã. Não dá pra entender essa, a relação que tem entre todas as matérias. E lá a gente consegue compreender isso. Fica bem? Gabriela, e você? O que você tá achando? Ah, eu achei bem interessante, porque muitas coisas que eu não conseguia entender no horário normal de aula, eu consigo entender pelo fato de ter menos alunos também, mais professores, e colocando todas as matérias juntas em um só conteúdo. Foco só, né? É. E o Matheus? Ah, eu concordo com as três, eu também acho que fica um lugar mais fácil de aprender, né? Porque não tem brincadeira envolvida e tal. É, o conteúdo também é bem interessante, que fala, assim, várias matérias envolvidas numa só. Um conteúdo bem, sei lá, aprofundado, sabe? Que a gente não aprende dentro da sala de aula. Dentro da academia, eu acho que também fica mais fácil de aprender por causa das brincadeiras envolvidas, se não tem dentro lá, na sala tem. Fica mais fácil. Também é um grupo, né, que vocês estão formando ali de amigos, vão interagindo e tal. E vai se propagar para segundo e terceiro colegial, que vai ser legal, né? Pois eu fico só imaginando vocês no terceiro colegial. Ou vai ser bom pra caramba, ou vai ser uma porra. Um dos dois. Não, eu acho que com certeza vai ser um grupo muito bom. E o que a gente espera é que se contamine os outros, né? Porque vocês estão participando de um grupo. Eu já vi gente perguntando como é que a gente faz pra participar disso aí. Ó, pra participar disso aqui você tem que ter três pré-requisitos. Primeiro, se comportar. Segundo, prestar atenção. E terceiro, tem interesse. Né? A gente escolheu os melhores, não querendo discriminar os demais, né? É porque a gente tinha quase certeza que eles iam gostar da ideia. E tanto é que eles vêm fora de horário, poderiam simplesmente não aparecer, mas vêm sistematicamente, têm vindo. Por isso é muito gratificante, né, Clássico? Puxa. Do mesmo jeito que nós estamos investindo no nosso tempo, eles também. As meninas, por exemplo, devem estar em casa assistindo novela, né? Não, eu saio do meu curso, aí nem dá tempo de eu chegar em casa, vou, aí troco de roupa, vou correndo pro curso. Chego morrendo em casa, mas, né, vale a pena. É, você tá investindo no seu futuro, né? Sim, com certeza. E? Leonardo? Ah, eu acho que... Nossa, eu gostei pra caramba, eu fui uma vez só, que foi na aula de ontem e... Sensacional, cara. Foi o complemento que tava faltando para me entender o assunto. E é assim, né? Vai complementando com a matéria que você tá aprendendo. Vai ficando ali, lado a lado. Né? E aquela história que o João contou de ser verdade, cara? Que você não parava em escola nenhuma? Nossa, é verdade. É? Cara, você não tem jeito de cara que faz bagunça, não, né? Parece mesmo. É, tem uma cara de cara mesmo. Atualmente não faz mesmo. E ele falou que você é um menino que presta atenção, que faz as coisas, que não acredita o que falavam de você. Até olhando pra você, nem eu acredito isso, que você passou por várias escolas até parar ali no Jesuíno. No Jesuíno, né? Sempre tem isso, né? Sempre tem aquilo que... Aquele que vem, começa a fazer bagunça e você acaba entrando ali no meio também. Mas eu sempre fui quieto assim mesmo. E acho que eu não parava em escola nenhuma porque eu não gostava. E agora, o que você sente? Ah, agora eu tô curtindo, a turma é legal, é de boa. E vamos lá, né? Até o professor João falou que vocês são bons mesmo. Tanto é que de vez em quando eu vou lá na sala de vocês encher o saco. É que eu não tenho aula, infelizmente eu não pude pegar a sala de vocês. Eu vejo mesmo. Ele parece com o Gustavo aqui da rádio, né? Muito parecido. É. É, e um pessoal bom, um pessoal legal. E ele falou assim, ó, vamos investir nessa turma. Falei, vamos investir. É. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, pessoal, e daqui dentro de alguns minutos teremos de volta um intervalozinho musical. Já já estaremos de volta, tá? Aguardem aí. Só uma safadeza. Só da brincadeira. Só da piscar. mulher brasileira. Todo mundo aposta, quem gosta da Eva brasileira? Todo mundo acocha a mulher brasileira. O que faria Adão se ela fosse daqui? O paraíso seria o samba. E a fruta que Eva comeu não seria a maçã. O paraíso seria o samba. E a fruta que Eva comeu não seria a maçã. Olha a banana. Olha a banana. Olha a banana. Olha a banana. Na minha terra o que é fruto se plantando dá. Joga a semente, põe a água, deixa germinar. Se for da paz eu boto fé, eu quero cultivar. Mas se não for pode lavrar. Na minha terra o sabiá que aqui gorjeia, gorjeia por lá. Eu tô na paz, na alegria, pode chegar se for de fé, se for de paz. Mas se não for, pode lavrar. Com a sua prepotência, arrogância, intolerância, seu dinheiro sujo. Quer comprar tudo, compra todos, conquistar o mundo. Mas a ordem vem de cima pra baixo, compadre. A ordem não sai de baixo pra cima. O homem é responsável pelos seus atos. E você não tá no mundo só de passagem. Porque o céu ainda não foi loteado. O céu ainda não está à venda. Então, compadre, pega o terço pra rezar teus pecados. Porque o céu ainda não foi loteado. O céu ainda não está à venda. Então, compadre, pega o texto e vai rezar teus pecados. Porque o céu ainda não foi loteado. O céu ainda não está à venda. Então, compadre, pega o texto e vai rezar teus pecados. Porque o céu ainda não foi loteado. O céu ainda não está à venda. Então, compadre, pega o texto e vai rezar teus pecados. A Eva é brasileira. O paraíso é aqui. A Eva é brasileira. O paraíso é aqui. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com um grupo muito, muito especial aqui de alunos, a Graziele, a Suzane, a Gabriela, o Leonardo e o Matheus. E estamos falando sobre esse novo projeto nosso da escola, inclusive deles também, porque eles são participam ativamente, que é a Academia de Artes, Ciências e Letras da Escola Jesuíno de Arruda. E nós temos uns depoimentos aqui maravilhosos. Vamos continuar, né, nessa. É só fazendo um adendo, né, Toninho? Na realidade, nós aproveitamos, né, para fazer esse projeto nascer de um outro projeto do professor João, né? Ah, sim. Que ele tava. Aliás, eu vim aqui, né? Falar é, você me. É, ele tava fazendo. Explica pra gente aí, Graça. Ah, é um projeto de geografia, né? Que engloba o estudo de todos os estados do Brasil. De todas as regiões do Brasil, tudo, com os alunos do ensino médio, do primeiro ano, no caso. É um projeto interessante, que dá para... Pessoal, vocês que são bem antenados aí, né, vocês, o grupo todo, nós vamos, a rádio, né, vai iniciar aqui a rádio, mais a equipe que vão dar início ao Festival Contato, né? É um festival muito interessante, de várias áreas, com várias mídias, né, interligadas. E começa na próxima segunda-feira, dia 15, e vai até dia 21 do 10, tá? Por favor, vocês já devem estar sabendo, informados. Né? Informados, por favor, participem, tá? E na escola a gente também tem, nós temos vários projetos, né, Toninho? Vários ainda que a gente tá querendo fazer nascer, né? E eu tava conversando com elas quando a gente tava vindo pra cá, que você sempre me cobra do... Da empresa, Júlia. Pequeno empreendedor, né? É. E eu tava conversando com elas e elas acharam muito legal. Falei, quem sabe? O ano que vem a gente não pode dar início com esses alunos também. Então, a ideia é pegar esse pessoalzinho maravilhoso aí e fazer projetos diferenciados, né? O cinema, vamos ver se vinga esse curta-metragem que está aí, né? Está sendo encaminhado também. Produção literária, a gente vai ver se abre um espaço no jornal Primeira Página, vamos ver se a gente consegue, né? Tá? Para que vocês publiquem artigos que vocês escrevam, então. É um ponto redacional. A gente está esperando um montão de vocês. É, tenha certeza que nós vamos ter retorno. É um investimento. Gabi, o que você espera do daqui para frente? Que eu aprenda mais e mais, consiga chegar até o terceiro colegial, aprendendo mais e mais, pra conseguir chegar a fazer uma faculdade. Você já tem noção de que você então, quer? Então, ainda não sei. Ainda é cedo, né? É. Eu espero que isso quero. Também me ajude a... Abrir perspectivas, né? Você vai sentindo, vendo, participando de projetos, as ideias vão aparecendo. Agora, se for fazer química, física ou matemática, se quiser ser professora, tudo bem, mas se for trabalhar numa indústria, vai ganhar mais. Mas se for professor, precisa tomar uns remédios de faixa preta, coisa assim. Não sei se vale a pena. Vale a pena também. É, você viu hoje a reportagem na televisão? Não. Os professores estão sofrendo depressão, coisa séria. Estão ficando tudo doente. Já não são normais, né? Já não bate bem, né? Pra ser professor, porque não bate bem, né? E você, Suzane, o que você queria? Você falou que já sabe o que você vai fazer, o que você... Ah, eu pretendo fazer jornalismo. A Suzane, só pra, né, só pra falar, descrever um pedaço, um pouquinho da Suzane, ela é muito extrovertida. Se comunica muito bem. Isso, eu já tive a oportunidade de conviver com ela durante uma viagem que nós fizemos lá pra Bienal, né, Suzane? E ela foi alegrando o ônibus, né? E na sala, na escola também. Hoje eu tava lá conversando. Terça-feira a gente tava conversando com os professores lá. Daí um pouquinho parece ela dançando. E cantando. Tem que ser assim, né? Lógico, você é uma pessoa alegre, tem que ser mesmo. Com certeza. Então, eu pretendo fazer jornalismo, né? Como eu falo demais, dá pra perceber. Eu gosto muito de escrever, de redação, gosto de falar. Então, eu acho que isso, eu tenho que fazer uma coisa que além de ser bom pra mim, tem que ser que eu goste, entende? Eu queria ser médica por causa do meu avô, que ele faleceu. E eu queria cuidar das pessoas, sabe? Porque ele pediu. Então, o que acontece? Eu queria ser médica por causa disso, mas não é uma coisa que eu gosto, entende? Então, eu tenho que fazer uma coisa com amor. Então, eu pretendo fazer isso. Esse é o segredo da felicidade. Com certeza. É verdade. E aí, Léo, e você, cara? O que você tem de perspectiva agora que você tá começando a gostar de estudar? Eu só quero que as coisas vão melhorando, né? Que eu vou aprendendo cada vez mais e que eu possa chegar a fazer uma faculdade, ganhar bastante dinheiro com isso e ficar rico. Pai, por que não? É lógico, tem que sonhar grande. Lógico, tá certo você. Né? E você, Matheus? Então, eu gosto muito dos projetos, continuar do jeito que ele está fluindo, assim, sabe? Acho que não só a gente que está aqui agora, mas todo o grupo que faz o projeto, com certeza a gente vai conseguir sair de lá, assim, formado, sabe? Bem do jeito que a gente quer. E também a gente sempre fala da, que na nossa escola são desenvolvidos vários projetos simultâneos, né? Ah, sim. Tem, não sei se vocês estão participando do projeto da professora Alice, não? Não. Não. Da construção da casinha sustentável? Não. Já começou, né? É, vamos construir uma casinha sustentável lá no fundo. Lá. Acho que já começaram já, né? Já começou. O Osmar que tava lá hoje, assessora na... Cobriram um buraco. A construção lá do lugar onde vai ser feita a casinha. É uma coisa sim, legal. O material reciclável. Tudo reciclável. É pra ensinar os alunos. Ah, eu vi uma cadeirazinha. Uma poltrona. É, uma poltrona de garrafa pet. E aí eu quero também vai ter um sistema de aquecimento. Que tá, se vocês observarem ali no armário ali escondido embaixo da escada, tem umas garrafas pet com um cano. Aquilo é um sistema de aquecimento. Foi o Márcio que bolou aquilo. É, o professor Márcio. Então, eu poderia explicar durante as aulas do projeto como que foi feito isso. Aqui. É. De uma certa forma, é uma coisa bem simples que basicamente todo mundo poderia estar fazendo. Qual é o custo daquilo? É caixinha de leite, cano de PVC e garrafa PET. Né? Tudo interligado, você passa água ali dentro, ela vai esquentar a água com a luz do sol. A caixinha de leite aberta, né? Ela, reflexão total da luz, reflexão da luz, ela vai aquecer a água que está ali dentro e vai aquecer. É legal. É um projeto legal isso. É um outro projeto legal também, né? Esse aqui também é um projeto da rádio, é um projeto de educomunicação. Isso, é. Projeto educacional também. Que começou com o Toninho também. Esse professor tem força de vontade. Tem. Quando ele tá meio desanimado, não, Toninho, não vamos desistir, não. Vamos continuar, cara. Ah, esse aqui mas é um espaço pode que desistir, a gente. Né? É um projeto, é um espaço que a gente. Que ele, né, lutou pra caramba pra conseguir. Esse projeto aqui já saiu um radialista. Já. Tá saindo uma jornalista. Isso. Daqui, na rádio. Começou com a gente, gostou da coisa e foi. Por isso que não pode desistir. É, ex-aluno. Então essa é a oportunidade. Você vai se descobrindo, né? É o tal do protagonismo juvenil, né? É. A gente dá a oportunidade de vocês agirem, né, na sociedade e vão descobrindo coisas. 8 minutos. É, a Grazi parece que é uma menina assim meio super dotada, né? O João fala muito dela. Nossa, Grazi. É, mas não só dela, mas ele fala de outras também. O João, ele é um caça-talentos. Ele tem um carinho muito especial pelos alunos assim que se destacam, entendeu? Então, tudo que tiver na escola com relação ao projeto, ele quer que a gente coloque os alunos que se destacam. Eu sempre pergunto pra ele, quem que a gente vai fazer pra colocar em tal lugar? Vai lá e pega esse, pega esse, pega esse, pega esse. Então ali, né? Ele como o Toninho disse, é um cara, um caça-talentos. Né? Nós vamos fazer mais um intervalo, Clésio, e dentro de alguns minutos teremos volta. Aí ouça uma música aí. Pra depois eu me dormir e até chorar. só quis, cansado de te ver sonhar, relembrando todos os segredos pra te conquistar. Nessa vida, só é feita de beleza. Só é feita de beleza. Só é feita de beleza. É isso, amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o nosso pessoal especial aqui, né? O pessoal cabeça, que é a Graziele, a Suzane, a Gabriela, o Leonardo e o Matheus. Isso é uma pequena amostra, né, do grupo que faz parte da nossa Academia de Artes, Ciências e Letras e que vem desenvolvendo um estudo diferenciado por gosto deles. E isso é que é o mais interessante, né? Eles vêm espontaneamente, fora, no horário contrário ao de aulas, e estão desenvolvendo um trabalho muito bonito. E nessa última terça-feira nós tivemos uma aula com o professor de matemática, né? O professor José Carlos, que foi também um show, né? Vocês gostaram da aula dele? Nossa, muito foi demais. Melhor. Ele é muito criativo, né? Ele é muito. Ele tem um método para ensinar que é bem mais simples. Olha, eu não sabia qual era o princípio da matemática. Aprendi essa aula. E o que vocês acharam? Assim, que estão acharam dessa aula e das aulas no geral? Assim, porque é o seguinte, esse projeto ele é uma coisa que vocês vão ter que interagir, entendeu? Isso é só o começo, né, Toninho? A ideia é fazer vocês interagirem. Então, mais para frente, vocês vão dar sugestão do que vocês querem também. Entendeu? Ó, peraí, né, vamos estudar tal tema. Tá. Isso, vocês, né, fariam uma aula, vocês isso. Mesmos expondo a pesquisa que fizer, poxa, ficaria mais interessante. Ficaria mais legal. O que você acha, Gabi? Bom, eu acho que a gente podia experimentar, né? Experimentar. Fazer uma coisa desse tipo, pedir pra vocês buscarem, nem precisa nem ser uma aula, só uma discussão. Uma discussão pra informal, Pra colocar as ideias de cada um, né? Tipo um bate-papo. E cada um vai aprendendo com cada um também, né? Exatamente, é essa a ideia do projeto. Eu também acho que, por exemplo, as coisas que a gente não entende de manhã, podia colocar à noite, a gente tirar nossas dúvidas também. Lógico, por que não? Se o professor estiver ali disponível, você pergunta. Nossa, de uma certa forma, vai estar interagindo, né? Aí, de repente, você pergunta alguma coisa e o professor vai buscar aquilo e vai... Né? Ou, se não der pra fazer naquela aula, faz em outra. Fazer uma roda de conversa, mas não tirar dúvidas de cada um. É verdade. E vai aprendendo. É, o intuito é esse. Ficando aprendendo mais e mais. É exatamente isso. É, na realidade, a ideia que a gente sempre teve na escola é de... preparar vocês para vestibular, entendeu? Mas aí a gente... Mas eu acho que tá indo além da ideia de vestibular, né? Então nós estamos refazendo esse conceito de vestibular. Isso daí é uma coisa meio arcaica já, né? A gente tem que preparar vocês para a vida, não para vestibular. Aí a gente sabe como é que tá difícil a vida aí fora, né? Com certeza. Mas tá mesmo. Alguém de vocês trabalha? Não. Eu já trabalhei, já. É? E aí, qual a experiência? Complicado. É? Mas deu para aprender bastante. Deu para aprender bastante coisa. Que... É só o fato de trabalhar fora já traz uma experiência muito grande, né? Convivência com pessoas e tal. Ter mais responsabilidade também. Tem isso. É. Tá tomando agora? Eu acho que você já tem uma responsabilidade por estar assumindo uma coisa aqui. Que é esse projeto. Eu acho que o mais interessante também... É que todo mundo sabe, né, que o ensino público está em completa decadência. Não por culpa dos professores, nem dos alunos. por causa do governo que não investe. E essa iniciativa de vocês é um incentivo muito grande para nós alunos. Do mesmo jeito que é um incentivo para vocês, acredito eu, né? Com certeza. Porque vendo que hoje em dia tá difícil ter professor, tá difícil alguém querer dar aula mesmo em escolas públicas. E aí aparece um grupo de professores que acreditam em nossa capacidade, investem em nossa capacidade, na gente. Nossa, é incentivador demais. Nossa, isso é muito emocionante. Todo mundo vai chorar. Ver que alguém acredita na gente é uma forma de incentivo e de preparar também para a vida, porque se ninguém acreditasse na gente, a gente não ia buscar, não ia correr atrás, não ia, ia ter interesse de estudar e de ser alguém, né? Conseguir. Na realidade, vocês têm a sorte de ter um grupo de professores ali que ainda são idealistas. Com certeza. Ou seja, eu não perdi o meu idealismo da universidade e os outros também, não, apesar de há um bom tempo trabalhando em escola, entendeu? Ah, mas o que me deixou triste é que o Leonardo não vai ser um companheiro de trabalho nosso, porque ele quer ficar rico. Nossa, era professor. Mas pode ser até professor, mas vai ter que ser professor de universidade, coisa desse tipo. É. Eu acho que de uma certa forma, daqui a um certo tempo, as pessoas vão começar a enxergar de uma outra maneira e vai mudar, vai melhorar. Idealismo. É idealismo. É. Eu sempre tenho esperança. Né? Tem, lógico. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Nós não desistimos de vocês. Porque na realidade, se fosse há uns 3, 4 meses atrás, a gente não tinha, a maioria de nós estávamos muito determinados a desistir da profissão. Aliás, nós estamos perdendo bons professores, né? É um grande problema. Por causa disso, né? E vocês têm observado ultimamente na escola como é que está funcionando. Pois é. Verdade. Como é que está o esquema lá? Não tem professor mais. Ninguém quer mais dar. Tá complicado. Muitos desistiram já, né? Já. Agora. É porque assim, sai da faculdade, tem aquele sonho, ah, eu vou ser professor, vai ser isso, aquilo, e vê que é outra realidade, então já começam a desistir. Tem muitos. Os cursos de licenciatura estão fechando. Não, licenciatura é pra você dar aula. Uhum. E os que têm alunos, tem poucos alunos. Por exemplo, aqui na Federal mesmo, curso de licenciatura em Química, tem, se tiver 20 alunos, desses 20, acho que uns 2 ou 3 só vão querer dar aula. O resto não quer, não. Então, mesmo sendo pouco, ainda não há valorização, né, da profissão. Mas todos nós precisamos nos realizar de alguma forma. Não é só financeiramente, não é só o lado financeiro que a gente está vendo. A gente está reclamando. E o Leonardo? É lógico, mas eu vou ficar rico fazendo uma coisa que eu gosto. Tá certo, cara. Isso mesmo. É isso mesmo. E Alexandre? Alexandre tá na sétima série. Sétima, Alexandre? Caracas, hein, meu? Nossa, como passou o tempo, hein? A primeira vez que você veio aqui, você tava na quinta, né? Tava. Nossa. 3 anos já. Caramba, hein? Só tamanho. Nada, você também tem um objetivo, não tem? Tenho. Depois que você começou a vir com a gente aqui, você não tem? Tenho. O que que você quer? Ah, eu queria fazer publicidade, fazer uns cursos de radialista. E por que você não participa do projeto? Não, eu não tava sabendo. Quem ia saber agora? Ah, é? É que, felizmente ou infelizmente, nós não divulgamos muito. É, é verdade. É porque, de repente, pra não aparecer... É, a gente quer que seja uma coisa espontânea, né? Não queremos forçar uma situação. Ninguém forçando, porque daqui a pouco a direção da escola vai querer começar a forçar outros alunos a participar, forçar. E quando a coisa fica forçada, perde-se a espontaneidade, perde. A gente vai perder a vontade de a vontade, aula. Vai perder tudo ali, entendeu? Nós não queremos isso. Né, Toninho? A gente pegou um grupo inicial que a gente achou que a gente, né, tinha certeza que daria certo. Agora, os demais que venham, né, espontaneamente. Exatamente. É. Né, Suzana? É porque, assim, lidar com adolescente já é difícil, né? Então, tem que saber lidar, tem que ter lábia. Adolescente rebelde ainda. Nossa, é mais difícil. É porque, assim, se os professores deixarem do jeito que tá, até eu tava desistindo de estudar, viu? Eu achei que ia parar, tô brincando, viu? Por quê? Aí eu ia lá, fazia a minha apostila, já é. Tirava uma notinha, tava bom. Mas não é assim. Aí eu tive incentivo, o João. Nossa, eu adoro o João, Geografia. ele que sempre me incentiva a estudar, sabe? Então, aí que eu comecei a ter mais vontade, Tô aqui hoje. E ela tem um potencial enorme, né? É. Se comunica muito bem. Vai ser um excelente jornalista. Deus te ouça, viu? Eu perguntei se você queria ser grata. Não. Não? Não. E qual é o seu objetivo? O objetivo é fazer engenharia aeronáutica. Ah, é? É. Pô, que legal, hein? Pelo amor por aviões e amor pela engenharia. Então, eu optei por isso. Bom, você vê pra qualquer área que ela se dedica, ela se dedica. Obrigada. É muito especial, né? É. E a historinha lá de você estar nos deixando, é, tem fundamento? É verdade isso, mas eu já disse que mesmo eu mudando de escola, de colégio, eu ainda continuarei frequentando a escola, presente em todos os projetos. Não chora, não chora. Não, não vou chorar. Eu não me emociono tão fácil. Continuarei presente nos projetos. E eu acho que será possível sim, mesmo eu não sendo aluno de Jesuíno, meu carinho pela escola e pelos professores em especial continuará o mesmo. Mas você está indo para que escola? Para o Diocesano. O Zé Carlos que conseguiu uma bolsa. O João pediu para que arrumasse uma bolsa para ela, porque ela tem um potencial enorme. Muito bem, tem isso. E aí eu conversou com o Zé e o Zé dá aula lá e ele conseguiu. Conseguiu, né? Vamos fazer mais um intervalo, pessoal, e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Mais uma música para nós curtirmos. Eu tô bem, eu tô com saúde. E a mulherada tá rolando um grupo. De manhã cedo eu tomo catuaba. Pra prevenir eu vou, ô preta. É isso, amigos. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje com o pessoal da Academia de Artes, Ciências e Letras da Escola Jesuína de Arruda, a Graziele, a Suzane, a Gabriela, o Leonardo e o Matheus. Nós estamos aqui falando sobre o projeto, né, sobre o projeto em si e o projeto de vida deles, né, que aliás está muito interessante aqui. Já descobrimos futuras jornalistas, engenheiras, o que mais nós teremos? E Matheus? Eu também gostaria de fazer engenharia, só que civil. Ah, é? Porque eu sou apaixonado, assim, por desenho. Gosto muito de desenhar. E você já tá indo atrás disso? Então, teve a feira lá na Unicep, né? E eu fui conhecer, assim, como que era melhor a engenharia civil. E eu fiquei, assim, um pouco por dentro de como é feito, sabe, as coisas. Eu achei bem interessante, era outra coisa, assim, totalmente diferente do que eu pensava. É, engenharia civil é legal, cara. Bacana. Eu fiz 2 anos antes de passar pra química. Sério? Nossa. Perfeito. Ah, eu, sabe quando não bate com o que você quer? Uhum. Aí eu larguei e fui fazer química. É uma boa, porque tá precisando mesmo, engenheiro. Até 2020 o Brasil tá precisando de muitos engenheiros. Exatamente. Quem sabe, né? Ainda mais essa parte de aviação, essa parte de construção. Qualquer tipo de engenharia. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Clésio é doutor em química. Não. Ele tem doutorado. Química analítica, né? Química analítica, vocês sabem? Sei. O João já se encarregou de esparramar. É. A pergunta que sempre me faz, por que você tá dando aula aqui? É, por que você tá dando aula no Jesuí? É, você tem potencial pra dar aula em outro lugar, cara. Eu me identifico. Eu estudei ali, né? Estudei ali no Jesuín e, de uma certa forma, me identifico com a escola e me identifico com os alunos também. É. Eu também saí dali por nada mais. Não, você tem que sair, ué. É faculdade de Jesuín. Leonardo, você tem algum projeto de... Ah, eu quero ser psicólogo. Nossa, que não sou no seu consultório, não. Por quê? Se me deu louco. Ué, mas todo psicólogo é louco, né, Dona Tereza? Cadê? E vocês têm uma grande chance de entrar aqui na Universidade Federal. E vocês sabiam que vocês têm cota, né? Uhum. Agora você não vai ter mais. Tem 50% de cota para aluno de escola pública. Então a chance de vocês entrarem com o potencial que vocês têm é muito grande, né? É, não é uma boa, né, esse negócio de... Ah, faz o que eu tô falando. Não é uma boa esse negócio de cota, eu acho. É provar que os alunos da escola pública são incapacitados, dando 50% de cota pra eu isso. Eu também penso isso, Grazi. Acho que deveria, todos têm o mesmo potencial e deveria entrar... Claro que tem desvantagens, sim. A escola que deveria ser melhorada, né? Exatamente, é. Não dá cotas nas universidades. Mas... E o que seu pai fala, Gabi? Sua mãe, de você estar participando desse projeto? Você conta pra eles o que está acontecendo ali, o que você está aprendendo, o que está acontecendo? Ai, eles acham bem interessante, porque antes, assim, quando eu ficava só na aula mesmo, normal, muitas vezes eu não conseguia entender, por ter muitos alunos e tal. Aí agora eu consigo entender melhor, e eles estão achando muito bom pra mim, né? É pra vocês... Porque os ouvintes possam entender, os próprios alunos que estão fazendo as críticas, nós não fizemos a cabeça de nenhum deles. Quer dizer, basta o governo ter um pouco de boa vontade e ver onde é que estão os problemas. Um dos problemas é o excesso de alunos por sala de aula, né? É verdade. Isso já seria uma boa melhora se diminuísse o número de alunos, né? Não é verdade, Cássio? É, para você ver como eles são especiais, que eles já estão enxergando isso. Enxergam, né? Para você ver como eles... Tem pra nós eles são especiais mesmo. Por isso mesmo. Por isso que eles, a gente consegue. A gente se surpreende às vezes com eles. É com o que eles falam, o que eles perguntam pra gente, a curiosidade, isso é legal. Quando eu tô dando aula ali, eu me sinto professor de verdade, entendeu? Ali dá. Você até dá uma massageada no ego, né? Um pouco assim. Né? E você, Suzane? Pô, puta de um esforço que você falou que você faz aí. E o seu pai e sua mãe? Você tem pai e mãe, né? Eu tenho. Nossa, eu chego em casa, eu conto tudo pra minha mãe. Já dou uma aula pra ela. É, porque eu não quero dar bola fora, meu. Eu chego em casa, seu pai e sua mãe, desculpa, meu. Não tenho pai. Não, eles adoram. Minha mãe, eu falei, ai mãe, quando você puder, você vai comigo, né? Quero levar minha mãe junto. Ué, leva, você qual é o problema? Falei pra ela, vou te levar. Ela falou, enfim, então eu vou. Então, sim, é bom. É, ela adora. É porque... Assim, eu conto tudo pra ela que eu aprendo lá, sabe? Ai, mãe, ela fica até assim... Hã? Mas eu adoro, adoro. Até estranha, né? Até estranha. Tudo que eu aprendi. Ontem eu aprendi coisas que eu nunca aprendi em uma hora, tão rápido. Aprendi aquele negócio lá. O ano inteiro. Okay. Nossa, verdade. Que nós não aprendemos. Vem tentando fazer em 2, 3 meses atrás. E depois o professor resolve em uma hora. Verdade. Em uma hora assim, ali, nossa, a matéria foi completamente absorvida por quem estava prestando atenção e assistindo a aula. Pois é. É, e o seu pai e sua mãe, Matheus? Então, eu falo com eles, não só com eles, como com a minha irmã também, porque ela era de jesuíno, né? Quem é sua irmã? A Thaís. Ah, tá. E ela acha bem interessante também, porque na época dela, ela falou que não tinha nada parecido, assim, então ela... Acha bem legal, assim, incentiva também, sabe? A fazer o projeto e comparecer às aulas. E você, Léo? A minha mãe, ela dá um super apoio, porque eu sou... Deve ter sofrido pra caramba. ela ultimamente tem até estranhado eu parar na... Ela me vê sentado na mesa fazendo lição, porque era bem difícil. Assim, raro. Bem raro. E eu que aprendi as coisas na escola, às vezes não entendia muito bem por excesso de aluno, bagunça daqui, bagunça dali. Tinha que buscar internet, outras pessoas. Estou conseguindo aprender muito com essas aulas. Mas isso tudo só é possível, sabe por quê? Porque você quis mudar. É verdade. É verdade. Isso é... Você quis ser um bom aluno. A gente tem que dar o primeiro passo, né? Senão não vai pra frente. Tem que ter a força de vontade, né? Tem que querer aprender, né? Isso é básico. E vocês têm o direito de exigir da gente também. Claro. Que os professores nem gostam. É lógico. Quando tem aluno que tá atrapalhando, vocês têm o direito de falar pra ele assim, ó. Eu tenho direito de assistir aula e você tem o direito de calar a boca. Porque eu quero progredir na minha vida. Se você não quer, faz favor. Não volte mais aqui. Nós falamos. Mas a minoria sempre perde. Né? Minoria nunca ganha. Muitas vezes eles acham a gente careta, né? É, por querer aprender. Mas isso no futuro... Vai fazer diferença. Vai, exatamente. Com certeza. Muita diferença. É. Muita diferença mesmo. Tem um amigo que eu encontrei ele esses dias, a gente fez o jesuíno junto. Uns 30 anos atrás. E ele tá trabalhando na Braskem. Ele se formou em engenharia de materiais aqui. Ele já trabalhou em várias empresas e hoje ele tá na Braskem. Uhum. Ele tá... O que você fez, falou lá no comecinho. A hora que você falou ganhar muito dinheiro, eu pensei nele na hora, cara. Ele fez o que ele quis, ele gosta da profissão dele e tá ganhando muito dinheiro. Entendeu? Então, do que você falou, tem fundamento. Verdade. Agora, o Toninho também disse agora mesmo. Você tem que fazer o que você gosta. Não adianta nada você ir atrás de alguma coisa só porque você quer ganhar dinheiro. Pra ser infeliz. Exatamente. Dinheiro não traz totalmente felicidade. Não, você tem que, por exemplo... Você tem que gostar do que você tá fazendo. A gente se realiza, você pode ver. Eu, o João, o Toninho, a gente se realiza ali, meu. Hã? É até estranho a gente falar isso, né? É verdade. Mas a gente se realiza ali. A gente... Poxa, pô, mas vocês ganham muito mal, mas pô, o que a gente ganha mal, mas de uma certa forma vocês compensam. Dando o que vocês dão em troca pra gente. Alguns colegas até olham meio esquisitos pra gente. Pesados pra gente. Também, não tem problema. Porque do mesmo jeito que existem bons alunos, existem bons professores. Existem alunos que não são tão bons, existem professores que também não são tão bons. Não tem problema, né? Tudo bem. Lógico, a gente separa as coisas, né? Exato. A gente joga de lutar, a gente luta no campo certo, né? No... fazendo greve, sei lá, o que for preciso, né? A gente se manifesta. Mas na sala de aula é outra história. Se eu estou ali, eu tenho que trabalhar, pô, eu tenho que ser digno, né? Uhum. Se eu não estou satisfeito a tal ponto de fazer o meu trabalho mal feito, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa. É o que dizem por aí, né? Já que vai fazer, faz direito. Faz bem feito. Tem que fazer bem feito. Gente, infelizmente o nosso programa está acabando, tá? Eu quero agradecer aqui aos trabalhos do meu amigo Eduardo Martins, nosso querido amigo Eduardo, né? E também relembrá-los, né? O Festival Contato está chegando aí, né? De 15 a 21 do 10, por favor, participem. Tem jantares especiais, é só entrar na internet e verificar, né? No Facebook deve ter uma página do Festival Contato e verifica aí todas as atividades do festival. É isso, vocês gostariam de dizer alguma coisa para a gente finalizar o programa, pessoal? Agradecer pelo convite da gente, estar aqui divulgando as coisas boas da escola, porque as coisas boas da escola Jesuíno geralmente não são divulgadas. E muito obrigada a vocês. Também queria agradecer por estar aqui pela primeira vez, estou muito feliz. Agradecer ao povo da imagem e ação, imagem e som, né? É que tá ajudando nós, né, o povo da Federal. E também agradecer a Áudio. Uhum. Quero agradecer a galera por estar aqui e pela primeira vez também. Tô feliz pra caramba, gostei de estar aqui. E se possível, eu volto. Com lógico, certeza. O espaço também, de vocês. Esse espaço é de vocês. É isso, né? Nós queremos agradecer a audiência dos nossos ouvintes. E estejam conosco aqui no próximo sábado pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Rádio Fiscar, 5 anos no ar. Escute diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem. Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto foi criado com o objetivo de combater o preconceito racial. As garantias para a população negra são o direito à efetivação da igualdade de oportunidades, também a defesa dos direitos étnicos, individuais e coletivos,